Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da Rede Pocilga. Radiola Torresmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando agora o Radiola Torresmo, um programa onde a gente fala e ouve música. Do Rio, eu sou Rafael Saldanha e tô aqui hoje com ele, o cara que brigou com a Xuxa no início dos anos 90, o homem, o rei de Vitória, meu companheiro de Cavaleiros que Dizem Lista, Dario Lima. E aí, sofrendo férias aqui, na preguiça, Saldanha me colocando pra trabalhar. E hoje a gente tem um tema, não é um tema espacial como foi o programa sobre a Bahia, é um tema do tempo. Hoje a gente vai falar de um ano específico, a gente vai falar de 1996. O que, que aconteceu em 96? Onde você estava em 96? Eu estava chegando em Juiz de Fora, mudando do Rio. Calma, spoiler. O programa de hoje a gente começa então com Beck, com a música Devil's Haircut, e Weezer com No Other One. Ouça aí. Dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees, mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets, smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Love machines on the sympathy crutches. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. Something's wrong, 'cause my mind is fading. estamos de volta. Ouvimos agora então Devil's Haircut do Beck e No Other One do Weezer. E aí, Dario, te agrada? Sim, agrada bastante. Apesar de que, assim, no caso do Weezer, não seria a minha escolha. Eu gosto muito mais desse disco do Pinkerton, eu gosto muito mais de The Good Life. Cara, mas eu pra mim, No Other One é a música mais sensacional do Weezer, não só desse disco, pela essa guitarra é frenética demais, essa guitarra é muito esquizofrênica e a letra é boa também, cara. Sim. A letra é de um desespero. Eu acho que o Weezer todo mundo identifica como a banda que trouxe o nerd pra música, né? E essa música é puro desespero nerd, é a coisa do cara que toma o pé na bunda e fica choramingando. E o Beck, essa música do Adelaide, que é o segundo disco do Beck, que meio que começa a dar a indicação de que ele seria um camaleão dentro das proporções. Lógico que a gente não pode comparar o Beck ainda com David Bowie, mas é o camaleão da música dos anos 90, né? Cara, o Beck, essa música me remeteu muito, sabe o quê? Rock in Rio 2001. Sim, Rock in Rio 2001, que 2001 é um programa que vai ser tema aqui nosso ainda, o ano, mas o Rock in Rio de 2001 que eu fui, por um acaso, com quem? Comigo. Exatamente. Apesar de que a gente se perdeu lá no meio, né, eu fiquei assistindo o show sozinho e a gente só se encontrou no fim, lembra disso? Sim, mas o Beck, na verdade, esse disco aqui é o anterior. Acho que naquele ano ele tava com Tropicália, né? 2001 ele já tava com o disco seguinte. Não, na verdade ele já tava com Midnight Futures. Sim. Tava dois discos mas depois. Mas essa música rolou no setlist dele, The Devil's Haircut. Sim. Mas o Beck começou com um disco que é o primeiro disco dele, que é totalmente hip hop. Aí vem esse segundo disco, que é uma coisa que já tem uma pegada meio country rock. Aí o terceiro disco é violãozinho, tropical, e o quarto disco vira soul. É um artista muito interessante, eu acho o Beck uma coisa bem maneira. Sim, gosto muito também. E como eu disse, a gente vai falar então de 1996 e o que estava acontecendo, o que estava rolando no mundo em 1996, Dario? Olimpíadas de Atlanta. Não foi? Olimpíadas de Atlanta, sim. Foi o ano. Eu lembro muito da abertura das Olimpíadas, que tinha o Mohamed Ali, né? Tremendo. Isso, por causa do Parkinson. Pode crer. Aí teve aquela. Não foi essa Olimpíada também? Teve aquela parada do cara que foi dar uma flechada na pira olímpica e errou e mesmo assim acendeu? Ou eu tô confundindo? Não, mas era feito pra errar mesmo, porra. Não tinha como acertar, era... mas tipo assim, errou. Exatamente. De longe, cara. Era uma coisa muito. Mas é só dar um efeito, é só... Muito mais feio é Copa de 94, a Diana Ross chutando a bola numa distância de 3 metros errando o gol. Pode ser. Mas 96 também foi o ano que morreu o Tupac, né? Não, o Tupac não morreu, cara. Ele tá lançando disco até hoje, como é que ele morreu? É isso que acho que o início da carreira do Tupac foi quando ele morreu, né? Que aí ele começou a lançar cada vez mais disco e cada vez mais coisas. Ele tem um porão infinito, né? As pessoas vão achando as coisas. Achamos aqui uma fita inédita do Tupac. Não, ele mora nesse porão, tá escondido lá até hoje, né? Não, até show de caça-fantasmas ele fez. Pode crer, então. 96 também foi um ano que... Eu não sei se foi o primeiro ano que aconteceu isso, mas é um dos... é um ano que marca uma tradição meio macabra. Que eu tava vendo sobre acidentes aéreos de 96. E vi que teve um no dia 17 de julho, que foi... Seu aniversário. Que é o meu aniversário. E o que é mais bizarro foi que teve... Ó, o de 96... Foi um Boeing que ia de Nova York para Paris e caiu no Atlântico. Aí depois você vê o seguinte, isso foi em 96. Em 2008, teve aquele de São Paulo, de Congonhas, né? Aquele que é no meio da cidade. Que o avião não conseguiu decolar. Que o avião não conseguiu frear. Ele estava pousando. E ele foi embora, seguiu a pista e foi embora. Ia acertar um prédio. Isso, 17 de julho também. Aí tem aquela explosão do avião da Ucrânia. Que é um míssil acertou. 17 de julho também. Caralho, cara, mas você é zicado também, é culpa sua. O dia do meu aniversário. E aí eu falei, porra, nunca que eu vou viajar no dia 17 de julho. Ano passado eu peguei avião justamente no dia 17 de julho. Também, puta que pariu, você também tá arriscando, hein? Pô, passei o cagaço a viagem inteira. Mas o quê? 96, aliás, na música tem uma outra morte que falando de avião e falando de música, foi o ano que morreram os Mamonas. Sim. O Mamonas não vai entrar nesse programa, até mesmo porque o disco é de 95, mas foi quando o avião do Mamonas porrou a serra. Foi na véspera da data que eu tava mudando pra Juiz de Fora. Eles morreram num dia, eu mudei no dia seguinte. Acho que foi dia 2. Achei, né? Que você... Foi, eles morreram no dia 2, você provavelmente não mudou no dia 3. Ah, a gente não comentou o Oscar desse ano foi o do Coração Valente, ganhando o Apollo 13, na minha opinião, bem merecido. Não, o Apollo 13 tem aquele puta ator também, né? Vamos combinar, né? Então vamos essa parte corta na edição. Pô, mas esse ano tinha o Despedida em Las Vegas, que é um filme bem foda mesmo. Cara, não assisti até hoje esse filme. É o Nicolas Cage, né? E a Susan Sarandon. O Nicolas Cage ganhou o Oscar de melhor ator nesse filme. E esse ano também tem os Suspeitos. Porra, que o Kevin Spacey ganhou. É, pô, até que 96 no cinema não foi ruim, não. Porra, pode crer, não. E assim, Coração Valente, eu não sei se você gosta, mas eu gosto pra caralho, cara. Não, acho um filmaço, acho também muito legal. Foi o ano que indicou o Quatrilho. É marcado também como um dos anos do renascimento do cinema nacional. Olha, e teve outra coisa maneira aqui também de 96, cara. Foi o ano que a Nintendo lançou o Nintendo 64. A empresa dos videogames tristes, fomentados pelo homem triste. E 96 teve muita música, então a gente vai ouvir um pouco mais de música. O que, que a gente vai ouvir agora, Dario? Agora a gente vai ouvir um pouco de new metal aí, Korn com Adidas, e depois a gente... Na verdade não é Adidas, é A-D-I-D-A-S. Ah, vai se foder, né? Adidas. É uma sigla, porra. E depois a gente vai seguir pro Rage Against the Machine com Vietnam. É isso aí, fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta, ouvimos então ADIDAS do Korn e Vietnam do Rage Against the Machine. Você comentou aí New Metal, você era New Metaleiro, Dario? Cara, Korn é um guilty pleasure meu, cara. Eu gosto até hoje, apesar desse disco que saiu em 96 não ser um dos melhores da banda, mas eu gosto pra caralho de Korn. Eu gosto várias bandas de new metal. E tava começando. Bom, cara, aí, né? o Korn eu ainda respeitava de alguma maneira. Mas o tal do Limp Bizkit, pelo amor de Deus, aquilo eu achava muito ruim, cara. Limp Bizkit não, mas tem outros. Tem o Slipknot, tem o Soulfly, tiveram outras. Ah, mas o Soulfly não é unânime. Aliás, o que caracteriza o new metal? A gente vai ter que fazer um programa só sobre new metal? Cara, o new metal, acho que ele pega influência do Faith No More, que foi uma grande inspiração para essas bandas. Mistura com um pouco de hip hop também, com som mais porrado. Eu acho que o new metal é meio que uma mistura disso tudo, né? Eu acho até que porque o Faith No More é uma coisa mais funkeada. Sim, mas eu acho que o new metal é mais hip hop mesmo. Tipo, é aquele. Eu lembro assim, a composição da banda de new metal sempre eram os caras com as roupas muito largas, com a guitarra muito embaixo, baixo muito embaixo, e um DJ no fundo fazendo coisa. Fazendo scratch, né? Isso. Tinha o Linkin Park. Linkin Park é new metal? É new metal. Linkin Park eu acho que é. Eu gosto de Linkin Park. Putz, não. Não, aí eu te faço a pergunta. O Rage Against é new metal? Eu? Aí é que tá. Se você for pegar essa. A definição for essa fusão do metal com hip hop, você teria que colocar o Rage Against na lista. Só que ele é muito diferente de tudo que é colocado. Exato. O Rage Against deu origem a uma outra banda, que é o Audioslave, né, com o Chris Cornell. Mas aí o Chris. Embora o Chris Cornell seja um excelente vocalista e a banda do Audioslave era muito boa. Não combinou. Não casou, não deu liga. Concordo. O Audioslave lançou mais de um disco? Isso eu nem sei. Cara, eu lembro só. Eu só escutei o primeiro. Não sei se lançou mais depois, eu não sei. É um disco bom, mas não é memorável. Mas ele parece um pouco é um disco meio genérico, né? É. Não tem muito. Ele parece um disco de hard rock, igual vários outros que saíram nessa época. O diferencial do Audioslave, ou melhor, o diferencial do Rage Against seria o Tom Morello. Tom Morello. Os efeitos que a gente escuta nas músicas é tudo ele que faz com a guitarra, cara. Parada fora não, do normal. Não tem stretch, exatamente. Só que no Audioslave ele tá contido. Ele tá tocando guitarra só, ele não tá fazendo barulhinho, não tá fazendo mais nada. Sim. Tô olhando aqui, eles tiveram 3 discos de estúdio. Realmente a gente só ouviu o primeiro e... E outra coisa legal de falar do Rager também é o engajamento político, né? Uma banda extremamente politizada, e não só nas letras, mas também nas atitudes, né? Eles estão sempre participando de protesto. Ué, até tem um link com o que a gente vai ouvir nesse bloco agora, mas o Rage estava muito ligado com uma coisa que estava muito em voga nessa metade dos anos 90, que era o movimento zapatista. No México, que era um movimento de cunho socialista que pegava a região do Chiapas, no México, e propunha uma autonomia, para não dizer que seria uma independência, mas pelo menos uma maior autonomia, uma maior justiça social. E o Zac de la Rocha estava muito envolvido com esse tipo de movimento. Tanto que no disco tem várias menções, várias coisinhas. Eu acho até People of the Sun, que é a música que a gente não entrou, a gente ficou na dúvida se colocava Vietnã ou People of the Sun, e é uma música que fala muito sobre isso, o povo do sol é o México. Uhum. Esse disco é muito bom, cara, eu gosto muito desse disco do Rage. Eu acho os outros dois discos de estúdio deles melhores, não, o Battle of Los Angeles e o primeiro acha? Disco, eu gosto muito disco do Evil também. Eu acho o Evempire o melhor disco deles, é o meu disco favorito deles. Não, o melhor ainda acho o primeiro, gosto pra caralho do primeiro. E aí, vou comentar um pouquinho o Brasil. O que estava acontecendo no Brasil em 1996? Cara, 1996 foi o ano que o ET de Varginha veio nos visitar. Trazendo amor? Trazendo amor, com certeza. Você lembra disso, cara? Cara, eu lembro de onde eu estava quando o ET apareceu. Eu já morava em Juiz de Fora e foi uma comoção, porque, pô, se o ET tá em Varginha, pra ele ir pra Juiz de Fora é um pulo. Porra, pega o busão. Deve dar umas 5 horas de busão. Foi também um ano que... Cara, se a gente pegar, até voltando um pouco de bloco mundial, eu ia falar do... tava no meio do primeiro mandato do Fernando Henrique, né, aqui no Brasil, mas aí eu lembrei que se você for pegar a política mundial, você tinha o... Em 96 você teve a reeleição do Clinton e a reeleição do Boris Yeltsin. Tava tudo muito zoado, cara, tava tudo muito na figura. Caralho, eu não lembrava disso não. Eu lembro que dentro dessa coisa da política também, 96 foi o ano que PC Farias morreu, né? Foi em 96 que ele morreu? Foi em 96. A queima de arquivo que até hoje o pessoal não conseguiu... Queima de arquivo o que, rapaz? Crime passional, você esqueceu disso? Crime passional, aquele, sim. O grande investigador, como é que é? O perito lá, esqueci o nome dele, é o Badam Palhares? Acho que é isso. Ele falou, não, isso aqui foi a mulher que matou e não sei o que. Você lembra disso? Sim, isso ficou o dia inteiro na televisão, ficou meses. Além disso, no Brasil a gente teve 96, foi um campeonato brasileiro chato pra cacete, final foi Grêmio e Portuguesa, o Grêmio foi campeão mesmo com dois resultados iguais, perdeu de 2-0, ganhou de 2-0, meio sem graça. Flamengo foi campeão carioca, então nem comenta esse negócio. 96 é importante também, que marca talvez a maturidade do movimento que talvez nos últimos 30 anos seja o movimento mais interessante da música brasileira, né? Porque é o segundo disco das principais bandas do movimento Mangue Beat, lá de Recife. Então você tem o segundo disco do Chico Science, Estação Zumbi, a gente tem o segundo disco do Mundo Livre S.A. E é justamente isso que a gente vai ouvir nesse bloco. Como eu disse, tem um pouco de ligação. A gente vai ouvir primeiro o Mundo Livre S.A. com a música Desafiando Roma e depois Chico Science e Nação Zumbi, a música Cidadão do Mundo. Sai daí! Os banqueiros americanos. esquecidos. Que as autoridades agonizem em noites intermináveis de pesadelos. Voltando com Radiola Torresmo, a gente ouviu agora Desafiando Roma com Mundo Livre S.A. e Cidadão do Mundo com Chico Science e Nação Zumbi. Desafiando Roma, como eu disse, tem uma ligação aí com o Rage Against the Machine, justamente porque essa música também fala sobre o movimento Zapatista. Uhum. É o Fred 04, quando ele vai falando, eu acho que ele... Não menciona o nome do movimento Zapatista, mas ele, o refrão Salve Marcos, ele está falando justamente do subcomandante Marcos, que era o líder do movimento. E Chico Sainz, Estação Zumbi. O Chico Sainz vai durar pouco mais do que isso. Se eu não me engano, ele morre em fevereiro de 97, é isso mesmo. De 90, é fevereiro? Fevereiro, eu tava na dúvida, é. Só... Começo de fevereiro, acho que... Aqui a Wikipédia me contou que foi no dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro, exato. Foi, era carnaval isso, era tipo... terça-feira de carnaval. Acidente de carro, né, cara? Foi acidente de carro. Foi cedo, cara, um grande artista que morreu cedo, cara. Mais um, né? Ele tava com 30 anos, porra. 30 anos ainda dava muito. Tinha muito pano pra manga ainda. E é uma das minhas bandas favoritas até hoje. 96, a gente já inserindo, pensando onde que a gente estava em 96, o que que a gente estava fazendo em 96. 96 teve em Juiz de Fora o Gerais Rock Festival. Eu não lembro se você foi, Dario. Esse foi o que eu não fui e me arrependi depois. Cara, o Gerais Rock Festival, eu tive a sorte de ir. Foi um festival que teve com, em Juiz de Fora, com Dinossauros Barrigudos, que era a banda da cidade, mas fica aí o registro. Aí depois tocou Pato Fu, Chico Sainz, Nação Zumbi, Raimundos, Planet Hemp e o Rapa. Tocaram talvez as 5 bandas principais desse primeiro momento dos anos 90, fazendo um panorama bem... do que era a música dos anos 90. Tocaram todos na mesma noite. Eu lembro que eu tomei um porre de Malibu. Lembra? Lembro, saca Malibu? Claro. De rum com coco, uhum. Coisa e tal. Mas eu lembro dos shows. Isso foi uma coisa. Eu principalmente o show do Chico Sainz na Estação Zumbi, mesmo tonto de Malibu, aos meus, na época, 14 anos ainda, eu lembro que foi muito impactante. Foi um show muito marcante. E 96, onde você estava? Você disse, estava mudando para o Juiz de Fora. Logo, 96 marca o quê? O ano que a gente se conheceu, com certeza. Sim, são 20 anos já que eu te daria minha tura, é. Desde então. Exatamente. Desde então eu já virei padrinho de casamento, padrinho de filho. E estamos aí. Pode crer. companheiro de podcast. Mas o quê? A gente estava entrando no segundo grau. Foi o ano que a gente escola técnica. Entrou para escola técnica. Ressaltando aqui que o único que se formou como técnico fui eu. Saldanha até hoje não foi buscar. Eu virei auxiliar técnico. Tinha que fazer estágio. Eu fiz 2 meses de estágio. Eu falei, nunca mais que eu quero isso para minha vida. Você chegou a fazer tempasso, né? Você trabalhou com informática um Trabalhei, tempo, né? Eu fiz o estágio e comecei, do estágio mesmo, comecei a trabalhar e fui embora. Até passar em concurso, que deixa aqui quieto. A gente não precisa falar qual que foi. O mesmo que eu me ferrei. E é isso, cara. 96 foi um ano... 20 anos já, tipo, parece que foi ontem, mas... Parece mesmo, cara. Eu lembro direitinho qual foi a primeira vez que você veio conversar comigo. Quando a gente tava na sala de aula, eu tava lendo uma revista de Magic, o jogo card game, e você veio todo topetudo falar comigo. Você só joga essas coisas aí, ou você joga RPG também? Você lembra disso? Eu já tinha minha atitude. Eu só tinha, acho que ressaltar, eu tinha pelo menos uns 30, 35 quilos a menos, e o Dario provavelmente pelo menos uns 20 a menos tinha. Aliás, o Dario devia ter uns 30, porque você era muito magro, Dario. Sendo que uns 5 quilos só de cabelo também, né? Cabelo e cara de rato branco. E aí a gente vai ouvir o que agora, Dario? Agora nós vamos ouvir um duo de artistas americanos muito bons. Nós vamos ouvir Johnny Cash com Meet You in Heaven. E depois a gente vai para Nick Cave com Where the Wild Roses Grow, com um dueto aí com a Kylie Minogue. É isso aí, a gente volta daqui a pouco. Saw houses falling from the sky, where the mountains lean down to the sand. We saw blackbirds circling round an old castle keep, and I stood on the cliff and held your hand. We walked troubles, brooding wind-swept hills, and we loved and we laughed the pain away. At the end of the journey, when our last song is sung, Will you meet me in heaven someday? Can't be sure of how it's going to be when we walk into the light across the bar. But I'll know you, and you'll know me out there beyond the stars. We've seen secret things revealed by God, and we heard what the angels had to say. Should you go first, or if you follow me, will you meet me in heaven someday? On the streets of gold, at the corner of Grace and Rapture Way, in sweet ecstasy while the ages roll, will you meet me in heaven someday? In sweet ecstasy while the ages roll, will you meet me in heaven someday? I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled, for her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free? On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know. For my name was Eliza Day. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. Radiola, Torresmo voltando. Você acabou de ouvir aí Meet in Heaven com Johnny Cash e Where the Wild Roses Grow com Nick Cave and the Bad Seeds, com a Kylie Minogue fazendo participação especial. É, cara, essa música do Nick Cave, eu não... aliás, os dois, você ouviu isso em 96, não? Não, eu vim conhecer... ambos os artistas eu vim conhecer só depois. Eu acho que eu também fui conhecer isso depois de 2001, 2002. Não, não foi tanto assim, não. Pelo menos o Nick Cave, eu vim conhecer ele mais ou menos 97, 98, porque, se você lembra bem, eu era fanático. Já sei, aonde. E ele gravou uma música que tocou no episódio de Arquivo X, e depois saiu num álbum do Arquivo X, que a gente até comentou no episódio que a gente gravou do Cavaleiros que Dizem Lista. E eu conheci ele por aí, depois eu fui pesquisar outras coisas e fui gostar do que eu conheci, mas o Johnny Cash realmente só comecei a escutar mais tarde. Eu acho que desses aqui, o único que eu conhecia em 96 era justamente a Kylie Minogue, que tirei foto até, abraçado. Sim, que vai estar no post aí, né? Vai estar no post. E o nosso meio de informação é hoje em dia até esquisito a gente pensar... Porque na época o único meio que a gente tinha para se informar sobre qualquer coisa, eu ia falar sobre música, mas na verdade sobre qualquer coisa, era a revista mensal que falava de coisas que nem sempre era do nosso interesse. Eu lembro de música, a gente tinha principalmente a Showbiz, né, que em 96. E se o artista ficou de fora da revista, paciência, você não tem outro lugar para procurar. Essa molecada de hoje em dia não sabe como é que dava trabalho você se informar sobre as coisas antigamente, né? Não, é tudo tão fácil. Eu lembro de alguns artistas que, assim, você ouvia falar do... Até a gente pode começar a comentar o pessoal que ficou de fora. Por exemplo, em 1996, eu ouvi falar pela primeira vez de Van der Wildner, numa Showbiz. Nossa, grande a vida. Revista falando que ele estava gravando disco. Eu fui ouvir esse disco depois de 2000. Esse disco demorava... milênios pra gente conseguir achar. Não era fácil baixar música também, igual é hoje, YouTube, essas coisas. O Napster, se não me falha a memória, o Napster é dessa época, mais ou menos 96, né? 97. É um pouquinho. No Brasil ele pega um pouquinho depois. No Brasil ele vai pegar mesmo lá pra 98, 99. Na verdade, essa época aí era a época do MIRC no Brasil. O que o nosso modem comportava, que o nosso modem permitia a gente usar, era o MIRC. Era 20 minutos para baixar uma música de 3 minutos. Ou mais, até. Sim, era impensável. O modem rápido, top de linha, era o de 56K. US Robotics. Cara, sobre essas músicas desse bloco, cara, eu queria fazer um comentário. Claro. Que, assim, apesar de ser artistas diferentes, eles têm muitas características em comum, né? Eu fiquei muito feliz com essa escolha dessas duas músicas, porque são ambos artistas que têm raízes na música folclórica americana, né? E até a temática da carreira desses artistas, em particular dessas músicas, tem muito a ver, né? Que são músicas que falam de morte, de religião, que são temas sempre presentes na... o Johnny Cash nem tanto no início da carreira dele, sim, mas o Johnny Cash, essa série de discos que ele lançou, que são os Americans, né, que foi até o 4, até o 5, né, o 5 é póstumo. Isso. Mas os discos, eles já são meio que uma preparação, porque acho que foi quando ele sacou que ele estava doente. Então ele já começou a preparar o legado dele. Então ele fala muito de morte, uhum, o tempo todo ele tá falando de morte. E o Nick Cave não, o Nick Cave é porque é mórbido mesmo até hoje. Sim. E também são dois artistas com dois vozeirões poderosos também. Eu gosto muito da voz dos dois. Sim, o Nick Cave menos um pouco, mas o Johnny Cash com certeza tá entre os meus favoritos também, dos cantores favoritos. E o que a gente deixou de colocar? 96 foi um ano muito rico, cara. 96 acabou que a gente, na hora que tava fazendo a pauta, a gente sofreu muito com coisas que a gente teve que cortar. Eu lembro, por exemplo, até o finalzinho eu tava segurando o Stone Temple Pilots na lista, que sim, eles lançaram o Tiny Music nesse ano, e é um disco realmente muito bom. O Shakira também. Shakira estreou em 96, acho que foi o primeiro disco dela, né? É o primeiro disco internacional dela, né? Que é o Pies Descalços. Acho que tiveram algumas bandas que se formaram em 96, pra bem ou pra mal. Teve o Coldplay, foi formado em 96, que eu gosto muito. Eu sei que você não é muito fã, mas eu gosto. Linkin Park. O início do Coldplay tem coisas interessantes. Nessa época aí não seria problema, não. O Linkin Park também se formou em 96, que eu gosto também. Mas tem também, que ficou de fora, de música brasileira. O Patufu tem um disco muito bom, que é o Tem Mas Acabou nesse ano. O Rapa tem o Rapa Mundi, que foi o disco mais famoso, o disco talvez que tenha estourado o Rapa, é desse ano. Mais o quê? O Vander, que a gente citou. Vander, Baladas Sangrentas, grande disco. É um ano que a gente não tava mal servido de música, não. Porra, Saldanha, você esqueceu de falar, cara. Quem? O Exalta Samba lançou seu terceiro disco, Luz de Desejo, em 96. Pô, né, isso aí é importante mesmo. E a gente vai, então, nos despedindo. Dario, antes disso, quer fazer algum jabá? Cara, é aquele negócio. Você pode ouvir a gente a cada uma vez por ano, a gente lança um podcast, que é o Cavaleiro que Desenhista. Na verdade, não é uma vez por ano. Cada vez que a Lua se alinha com os astros certos, a gente lança o podcast. Isso. E de vez em quando a gente está por aí também, participando na Pocilga também, dos nossos amigos aí, Lionel Leal, Márcio Melo, que vai participar em breve aí também do Radiola. É isso aí. O Radiola é um programa da Rede Pocilga. Então, o Cavaleiros é? Não sei. Pode ser pode ser um dia, quem sabe. Enfim, e a gente vai ouvir agora Sepultura com Cutthroat e Marilyn Manson com 1996. Esses dois artistas que também são muito marcantes, principalmente o Marilyn Manson. Essa música é do Antichrist Superstar, que é talvez o disco mais famoso que lançou, É o disco mais industrial dele, né? Porque depois ele... Não é o melhor. Não, o melhor é o Mechanical. O Mechanical Animals é muito bom, mas eu ainda prefiro o The Shadow of the Valley of Death. E eu acho esse disco melhor, mas é inegável que o Antichrist Superstar é o disco que... É o disco que lançou ele, né? Porque ele tem até discos anteriores, mas que não fizeram muito impacto. Esse é que realmente chamou a atenção do mundo pra ele. O Marilyn Manson, ele é um arremedo de Alice Cooper pros anos 90, mas que casa bem com a época, né? Dá combina, faz o ambiente, como diria o outro. E o Sepultura, talvez a banda de metal mais importante que o Brasil já teve, mais influente, com certeza. Né? Uhum. Não, e o Sepultura, a gente ainda pensa o seguinte, que é esse disco, ele meio que marca uma virada pro Sepultura, uma virada que acabou levando a banda ao final, né? Porque essa música é do disco Roots, que é um disco onde o Sepultura largou aquele metal tradicional, aquele metal que era bem feito, era muito bom, mas era um metal que podia ser feito em qualquer lugar do mundo. Sim. E ele faz uma guinada pra uma coisa que é muito brasileira. Acho que os caras foram... ficaram um tempo no Xingu, foram... Sim. Ter contato com os índios. E conseguiram fazer um disco que tem... tem uma pegada metal e tem uma pegada brasileira. É uma, então, é uma coisa que eles já estavam experimentando até no disco anterior, né? Que é o Chaos AD. Uhum, mas, que, sim, eles, mas que realmente eles trabalharam mais nesse Roots. Eu acho que o Roots ele é um dos discos que... talvez seja um dos discos mais importantes dos anos 90 por isso. Porque ele quebrou com as estruturas do metal tradicional e abriu oportunidade para fazerem coisas diferentes. Você vê que ele, todo esse... Você pega o Chico Science, Nação Zumbi, você tem uma pegada meio internacionalista, né? Não é uma coisa... A música do Chico Science que eu coloquei foi Cidadão do Mundo e tem essa pegada meio que não é brasileiro, não é estrangeiro, é cidadão do mundo, é de todos os lugares. Então a gente vai ouvir Cutthroat, do Sepultura, e 1996. A gente volta então na semana que vem com um outro tema, um novo convidado. É isso aí. Muito obrigado, Dario. Valeu, um abraço. Terça-feira eu tô aí na sua casa. E a gente volta então. Tchau. Falou, tchau, tchau. Isso é tudo, pessoal.